Repito, posso falar, negão? Sim. Filho da puta. Que isso? Mas, negão, pelo menos da puta do teu pai. Eu tô falando alguma merda? Ah, mais ou menos. Mais ou menos o quê? Ah, que puta que não dá pra um só, né? Dá pra bastante, e por dinheiro ainda. Bom, olha como funciona o conceito humano. Né, então. Que dá o dinheiro. E aquelas putas que são estrupadas, fudendo com o homem pensando no negão lá na esquina. É o quê? Eu fiz questão de dar esse toque aí pra quem escuta e tá se incomodando com os palavrões de tranca-rua. Esses aí são filha da puta. Ah, porque tu não é evoluído, mas eu não sou mesmo. Caralho, é verdadeiro que falou. Eu tô tentando, negão. Eu tô atrás. Eu tô atrás. Mas se eu não sou evoluído, então prova. Eu falava cinco línguas, negão, quase seis. Mais porcamente latim, que era a língua que eu mais porcamente tapeava, né? Se vocês falam na terra. E aí, negão, fiz várias faculdades, eu fiz quatro faculdades. E tô aqui como eixozinho, como fosse um cabo, um soldadinho. Isso é para vocês pensar. Vocês que gostam de ler livro espírita, virar camalhota, fala mal da religião dos outros. Fala mal da expressão alheia. Olha, negão, para trabalhar com certos sexomaníacos. Tá ligado, negão? Com outras pessoas aí, que faz outras anomalias, psíquicas. É a língua que o povo entende, negão. Eu vou lá o quê? Rezar pra Jesus? Eu levo a palavra do Cristo na torpez, não na chapação. Eu não chapo ninguém, porque eu luto contra a droga. Mas, muitas das vezes, eu tenho que me filtrar na droga da ignorância, da droga de pequenez da paz do espírito, da droga grandiosa da falta de amor próprio. Esses aí que são os fodidos. Dá o papo reto, né, irmão? Eu falo desse jeito, me caracterizo dessa forma, mas eu não sou desse jeito. Mas é assim que eu trabalho. Me deram essa proposta, eu abracei. Eu quero evoluir não para fora, eu quero evoluir encolhidamente, ficar encolhidinho dentro de mim, a ponto de me sentir patrão da minha vida, senhor da minha existência. O resto que se foda. Cada um cuida do seu corpo. Tá ligado, meu irmão? Sim, senhor. Graças a Deus. Ô, seu tranca. Graças a Deus. Ô, seu destranca, deixa eu perguntar uma coisa. Você pode me chamar até de filha da mãe, meu irmão. Minha mãe já foi e já faz é muito. É. Não, não, não. Mas ela deu, né, meu irmão? Por isso que eu tô aí, mesmo morto. Mesmo morto, eu tô vivo. Ela deu a luz. É, deu rabo também. Olha só, qual que é a diferença? Entendeu? Eu tô ligado qual é o teu trabalho. O povo se ofende muito pela palavra. E aí tem gente que vai sentir dodói. Olha lá! Falou que a mãe deu rabo. Ela deu o quê? Deu a testa pra mim nascer. Não. Simples. Aí vão dizer que é aquela coisa que o espírito fala o que o coração nutre. É. Legal? Pra quem falar isso tem que ter a moral de Cristo vivenciada, praticada, sem fazer força. Porque para aquele que não tem a moral de Cristo, praticada e vivenciada, cala a boca, porque é hipócrita também. Muito bem, graças a Deus estamos aqui no diálogo com os espíritos. Eu ainda não sei o número, mas vamos falar com o senhor Destranca, a Rua das Almas. E o senhor Edson está aqui conosco. Senhor Edson, está me ouvindo bem? Bem, graças a Deus, Jefferson. Graças a Deus. Só antes de você entrar no processo de incorporação, depois de tanto ano aí trabalhando com isso, tantos anos, na hora da incorporação, eu tenho estudado isso ultimamente. Existe, não é certo, uma química que acontece com o corpo, outro que apenas telepatia, certo? Sim. Que química que é essa? Depende muito da incorporação, se é semiconsciente, consciente ou inconsciente. Apesar que quando eu falo depende, isso é os meus estudos particulares em si, como médium dentro de uma linha universalista, ou até mesmo dentro da Umbanda, em qualquer linha que se trabalha com a incorporação. No caso do senhor Destranca Rua, eu já psicografo com ele há 21 anos. Tá? Faz 21 anos que eu psicografo com ele. Assim, eu não me lembro o mês que ele não trouxe uma mensagem, alguma palavra. Então faz 21 anos. A incorporação sucede no Edson desde quando eu era evangélico, com 3 anos e 8 meses, que eu já contei essa história, da Assembleia de Deus, fui até os 16 anos. Da Assembleia, com meu sonho era querer ser pastor, e hoje estou aqui macumbeiro. Graças a Deus. Graças a Deus, na macumbeira. Jesus, graças a Deus, né? Que é servir as pessoas como canal mediúnico, apenas isso. Então, no caso dessa entidade, como das outras que se manifestam em mim, eu noto que ele realmente, depois que ele começou a se manifestar, isso até eu vou dividir com as pessoas, a primeira manifestação da incorporação foi num Exu que eu sou apaixonado, que é o senhor Giramundo, do Pai Mateus. Foi na casa do Pai Mateus que o senhor de Tranca Rua veio a primeira vez pela incorporação. Aí eu tava lá. Foi muito bacana, porque foi. Eu tô esperando vir seu Zé e veio ele. Foi uma coisa que não tem, e muito bacana. Mas eu notei que a incorporação deste amigo, ele trabalha muito com as minhas supras renais. Trabalha muito com o meu humor. Ele não é violento, por mais que as supras renais em si, pelo hormônio do estresse, né? Pelo contrário, ele me relaxa ao ponto que, como é uma coisa muito rápida, a impressão que eu tenho é uma impressão. Não envolve álcool, não envolve entorpecente nenhum. Mas a impressão que eu tenho é como se eu estivesse tomando um anestesiante. Como se eu estivesse tomando uma injeção de dente, aquela para não doer, mas só que todo o corpo, mas muito forte e muito rápida. Então, a sensação é uma torpez. Então, no caso dele, ele trabalha com as suprarrenais. Mas a gente sabe, durante os estudos da gente, que tem outras entidades, em outros médios, que trabalham em si. Porque no momento que eles se chocam com o corpo do petério, com o corpo energético, é óbvio que vai ter todo um processo na eletroquímica, hormonal nos médios, independente da incorporação, se é consciente, claro, sim. Consciente ou semiconsciente. Muito interessante, é bem bacana. Porque, na verdade, eles vão trabalhar nas glândulas. As glândulas têm as suas secreções normais, que são os hormônios. E os hormônios, de uma forma figurativa, mas não fantasiosa, representam as propriedades, caracteres que nós damos aos orixás, as potências de polaridade, positiva ou negativa. Como o Exu, no corpo humano, ele é um magnetismo, antes da ionitização da hemocobrina carregando o ar até o cérebro ou irrigando todo o corpo, né, correlacionando, o orixá seria o ar dentro do corpo humano. É a informação espalhada, e o Exu é a propulsão dessa informação. Então, quando este choque de incorporação, eles estudam de uma forma muito mais rápida do que a velocidade do pensamento, ou da luz, no caso, perdão, da velocidade do pensamento, como eles vão agir no grupo mediúnico com o médium, de uma forma minuciosa. Entendi. Graças a Deus. Era isso que eu queria saber. Então, assim que o senhor estiver pronto, a gente está preparado para falar com o senhor de Strang. A presença do Pai Benedito, que ele falou, até eu dividi com você, que era para deixar o seu Tranca Rua mais sereno. Vamos ver. Que barbaridade. Vamos ver a serenidade do mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. A Deus. Até mais, irmão. Até obrigado. Mais. Obrigado. Dá o papo reto, né? Dá o papo reto que eu tô me habituando à situação. Laruexu. Laruexu é Mujubá, é Gangaê. Exu de Tranca Rua é Gangaê, é Mujubá, é Tatá, é Exu, Exuí é Babaê. Vai de boa, que comigo não tem obscuro. Sou esse que tá tirando já o soninho da brocha. O senhor destranca, o senhor na última vida, assim, quando desencarnou, foi pra aí com qual idade? Mais ou menos. Na idade do plano espiritual, isso aí que o senhor tá perguntando. Da terra. Vai com carinho, meu irmão. Um carinho que aqui é cabaço, tá ligado? Bem devagarinho. Não agita muito, não. É, o negócio entre nós, pelo que eu tô entendendo aqui, é falar com destranca rua não com médio. Então, tô me habituando à matéria. Ô, oh, meu pai. Sou um Exu iniciante, meu irmão. Uhum. Então, Exu, pela incorporação, o primeiro médico que eu incorporo é esse aqui. Trabalho aí, sou no astral. Tá ligado? Então, agora tá ficando mais firme. Médio não é cavalo, também não sou algum, mas eu tô aí montando na matéria. Palavra. Certo. Mas a sua pergunta, na carne, quando eu fiz a passagem, eu tinha, como vocês falam aqui na Terra, 89 anos de idade. Certo. E uma vez no plano espiritual, o senhor é condicionado a permanecer plasmado com esta idade ou o senhor pode escolher qualquer idade? Negão, vou falar, mas eu era burguês, né? Era barão, era grandão, tá ligado? Uhum. Não tinha ruim, não. Comprava o que queria, pagava o que queria. Fazia o tumulto da vida, era tumulto. É. No plano espiritual, é a realidade íntima e moral que tu vive. A lei de sintonia nada mais é do que isso, tá ligado, negão? Você pode papagaiar um monte, falar bonito, ler de tudo. Fazer a caridade virar cabalhota. Se vestir de boas, pintar o cu de amarelo. Ah, ah! Mas não adianta não, negão. No plano espiritual, ninguém esconde a verdade. Chegando lá, negão, meu cu foi pintado de vermelho. Entenda como vocês quiserem. E aí, o que aconteceu? Me avacalharam todo, me esgotaram. Entende o que eu tô falando? Sim. O que acontece? Quando eu fui resgatado, como vocês falam, eu fui solicitado pelo meu conhecimento. O meu conhecimento envolve muitas leis dessa terra. Não fui advogado, mas trabalhei com a política. Trabalhei também com a Inquisição. Entende, nego? Sim, senhor. Então eu entendo um pouquinho de vários tipos aí de religião. Hoje, tu tá falando com o Exu. Um, dois. Quero deixar isso bem acentuado, que já me bateram a caixa aí como é que funciona o teu trabalho. Um, dois. Porque eu não estou falando por todo mundo. Acontece muita merda quando um Exu fala por todo mundo. Aí é filho da puta. O Exu e o aparelho. Tá ligado, né, irmão? Porque tem essa. Eu estou nesse médium aqui. Ele, o médium, tem mais esclarecimento de que eu. Eu sou um Exu iniciante. Eu vou como se fosse um cabo dessa terra. Se fosse na... Como é que é? Dos militares. Então, né? O meu grau moral, em essência, é menor do que desse médico. Então é mais fácil a consciência dele me dar o freio de que eu frear ele em alguma coisa. Mas para responder a tua pergunta, para chegar direto, papo fino no barato, tá ligado, né? Uhum. O papo é esse. No plano espiritual, eu assumo uma aparência de um negro. De 1,86m, mais ou menos isso aí, com a estrutura forte, porque assim que vocês entendem, no outro lado também. E o tapa no ouvido também é um pouquinho mais pesado. Tá ligado, nego? Sim. Toca o papo aí, nego. Comigo não tem, lero todo. Lero é bem reto e confirmado. Tá certo. Então o senhor se plasma no mundo espiritual com uma aparência mais jovem do que aquela que o senhor tinha quando desencarnou. Mente antagônica, total antagônica, é coisa de barão, isso é coisa do seu Edson. É. A palavra é bonita, tô me sentindo barão. Tá ligado, negão? Então é o seguinte, é isso aí, só que bem diferente. Um titiozinho, negão, não desfazendo de doutrina, filha da puta de ninguém. Tô desfazendo de doutrina de ninguém, seja espírita de umbanda. Espero que os médios aí, quem tá ouvindo, me entenda. Se não entender também, foda-se. Papo é esse. Um tiozinho, gordinho, né, irmão? Barrigoda, pança caindo, arrastando no chão. Lento pra caralho. Vai trabalhar nos abismos, aonde, né, irmão? Rezando o nome do Senhor, a luz dele, por mais que seja luminosa. Tô falando de mim, tô dando só um pão de besta, uma correlação. E a mais atormentar quem tá na escuridão. Aí eu vou, não por ser negro, que eu me prasmo assim, porque a luz do negro é colorida, negão. Até vou rimar em amor no coração, tá ligado? Ah, sim. O que acontece? Eu tenho que me prasmar de uma forma, não por ser negro, mas de uma forma, em essência, caracterizada ao lugar onde eu vou trabalhar. Esse dialeto que eu falo com o OMC não tem nada a ver de quando eu desencarnei, negão. Era poliglota, falava, na verdade, nego, quase 6 idiomas. Entendeu, nego? Mas o que acontece? Como eu era muito nariz empinado, eu era o cara, o bonzão, virava cambalhota, fazia um monte de coisa, mas não sentia merda nenhuma daquilo que eu fazia. Eu fui invocado agora pra fazer. Mexer na merda. Catar cocô. Tá ligado, nego? Mas é a realidade, nego. Você quer o quê? Você quer uma mentira minha? Com certeza você vai me exprimindo, você não vai ter. entendeu, negão? Então a verdade é essa. O que, que é cocô? O que, que é catar cocô? Negão, eu trabalho, vocês falam mesmo? Eu trabalho na parte rasa. Tá bom assim? Pra eu trabalhar na parte rasa, negão, você acha que o anjo vai lá brilhar pra quê? Pra cegar, queimar todo mundo? Aí vai eu, pequenininho, mas grande diante de mim mesmo. Hoje eu sei em quem eu sou. Não tô lá como acusador, nem justiceiro cara. Tô ali apenas pra fazer colé, pra fazer a coisa andar, pra movimentar a porra. Entendeu, né? Então muitas vezes eu tenho que me caracterizar assim, não só nessa matéria, do jeito que eu estou, mas também do plano astral, como vocês falam, porque a língua, não que o teu coração entende, mas é a língua que o teu cego olhar compreende como real. É o som que o entupido ouvido teu, cheio de cera da conveniência, escuta. Até com o tempo, com o convívio, teu coração, momentaneamente petrificado pela tua ignorância, se faz esclarecer que esse termo é de arrogância, que esse termo é de pequenez. E depois sai de lá de boa, por ele mesmo. Não faz força com ninguém. Faz força com mim não, nem com mulher não, nem. Não sou mato nem nada. Dá o papo reto, né? Vai que é tua! E aí, quem que é o seu superior direto? Que superior? Superior da porra. Superior, você tá falando? É, ué. Patrão, chefe. Patrão, chefe. É. Energia. Estranha rua. O Exu de Estranha rua. Mas aí que tá. Isso é muito confuso perante a cabeça do povo. Ah. É foda, né? É foda. Foda mesmo, é pra fuder. E outra coisa, é pra fuder sem cair, na base da saliva, do gosto. Tá ligado? Ixi. O acerco. Ó, negão, tem uns aqui em volta do seu Edson aqui fazendo sinal pra mim maneirar, mas olha, de boa. O senhor sabe que muita é gente... É pra mim falar, é pra mim falar. Isso, muita gente tá pedindo. Pedindo pro senhor, fala assim, ó, fala pro seu destranca, falar no linguajar Quimbanda. O senhor age na Quimbanda também? Negão, vou dar o bolo pra ti, ó. Só pra encerrar o que eu tava falando no começo, porque é o seguinte, eu sou perturbado, mas não sou acuado da mente. Tô ligado com a tua. Olha lá, olha lá. O papo é esse. Eu falo desse jeito, me caracterizo dessa forma, mas eu não sou desse jeito. Mas é assim que eu trabalho. Me deram essa proposta, eu abracei. Eu quero evoluir não pra fora, eu quero evoluir encolhidamente, ficar encolhidinho dentro de mim, a ponto de me sentir patrão da minha vida, senhor da minha existência. O resto que se foda, cada um cuida do seu cu. Tá ligado, né, meu? Sim, senhor. Estão pedindo pra me acentuar. Eu sou um Exu iniciante. Eu sou um Exu, né, meu? Porque eu não trabalho pro coletivo. Eu trabalho ainda pra unidade. Então eu trabalho mais pra casa espírita e casa de umbanda. Agora tem outros Exu que trabalham até pro evangélico, negão, tá ligado? Que isso? Mas não, tu não, por quê? O nome Exu não é preso nos RG de você. Vocês são tudo meio louco. O pior obsessor são os médios. O pior obsessor são os médios, negão. Obseder a cabeça de Exu. Quer obrigar que Exu fique preso ali, preso aqui, o caralho. O que é obsessão? Não é querer mandar na vida do outro, mandar na personalidade do outro, mandar na vontade do outro. Então, né, irmão? Perante o gabarito moral que eu tenho, perante o que eu posso fazer funcionalmente, em essência, não me baseando pela característica e arquétipo que eu venho nesse médio. Estou falando fora desse arquétipo, falando palavrão, papapá, papapá. Porque tem surdo que só entende assim. E porque tem cego que só vê assim. Aí bate pá! Calma, a vida é um circo, negão, aonde o bom palhaço é aquele que é o calado, mas que se faz notar, tá ligado? Sim. Eu tô ligado que tu é da filosofia, né, negão? Tu tá ligado o que eu tô falando, nós é, tamo aí, é papo reto, é fino, negão, é seda, é transparente. É seda. Sendo dessa aí, negão, te dou um papo pra ti. Tá. Não o senhor... tem ele. Não tem ele, não. Duas coisas. O senhor ia falar a diferença entre, ou então, por que o povo não entende de existir destranca também, além de tranca, Não, é toda a mesma coisa. Destranca, destranca é a mesma coisa. São polaridades que vão trabalhar no ego diferente. No ego do médium e do agrupamento que porventura possa aparecer para o médium se servir, para evoluir e crescer, como vocês entendem, e o agrupamento também, através do conhecimento transpassado pelo médium de espiritualização e de espiritualidade. O conceito é esse. Tranca e destranca é a mesma coisa. Agora, se eu falar em termos de ego, me aprofundar nesse barato, o destranca a rua vai trabalhar com as merdas que tu faz. Tá ligado, né? Como e o assim? Tranca a rua vai trabalhar com as merdas que tu guarda. Pra simplificar. Apesar que nós fazemos a mesma coisa, antagonicamente, a gente troca um pouquinho. Mas só pra aliviar a mente do povo, que é muito criativo. Tá certo. Pra não dizer infantil. Graças a Deus. Ô, seu tranca. Graças a Deus. Ô, seu destranca, deixa eu perguntar uma coisa. Você pode me chamar até de filha da mãe, né? Minha mãe já foi e já faz é muito. É? Não, nada, não. Mas ela deu, né? Por isso que eu tô aí, mesmo morto. Mesmo morto, eu tô vivo. Tá certo. Ela deu. Ela deu a luz. É, deu o rabo também. Olha só, qual que é a diferença? Eu tô ligado qual é o teu trabalho. O povo se ofende muito pela palavra. E aí tem gente que vai sentir dodói. É. Olha lá! Falou que a mãe deu o rabo. Ela deu o quê? Deu a testa pra me nascer? Não. Simples. Aí vão dizer que é aquela coisa que o espírito fala o que o coração nutre. É. Legal? Pra quem falar isso tem que ter a moral de Cristo vivenciada, praticada, sem fazer força. Porque para aquele que não tem a moral de Cristo, praticada e vivenciada, cala a boca, porque é hipócrita também. Para quem é cristão ou para quem é budista. Ó, negão, um dos mistérios que eu trabalho é o medo humano. Medo. Então não vem me dar tchaca-tchaca no ouvido, mas assim, não. Não machuca, porque com caco de vidro ia seco dói. Olha só, também o senhor ia falar a diferença entre a atuação de um Exu enquanto participa da Quimbanda e a atuação de um Exu enquanto na Umbanda. Olha, eu vou dar o papo pra você. Eu posso falar do grau que eu trabalho. Existem vários graus de Exu. Uhum. Quando nós falamos de grau de Exu, é grau de realidade. Vamos deixar isso bem claro. Uhum. Porque senão, negão, você, outro filho da puta, vem aqui pregar a verdade pra todo mundo. Não. Tô apenas falando da minha verdade aqui ao vivo. Aqui eu vivo. O grau de Exu que eu trabalho. Uhum. A minha verdade é trabalhar na Umbanda. Vindo. Clarear um pouco as trevas. Então eu trago a minha luz. Porque Exu também tem luz. O ser humano chama de treva. Na verdade, quando Exu trabalha em execução para a Umbanda, o Exu vem trazer a justiça. E a justiça, negão, ela queima. Porque a tua verdade muitas vezes é limitada ao teu umbigo, a teus conceitos. De uma forma apenas ampla, a adentrar profundamente no teu estômago e sair pelo teu corpo. Tá ligado? Agora, quando você trabalha com o Exu dentro da Umbanda, o Exu é justo. O Exu não é bom nem é ruim, é justo. Justo ao ponto como eu tô sendo agora, negão. Eu tô sendo autêntico com você. Benedito tá aqui no lado, o médio é clarividente, o médio viu, não sei se ele falou pra você, que eu tô aqui meio que gerenciado, tá ligado? Falou, falou. Então, negão, mas eu tenho meu jeito, minha personalidade, meu modo de falar é esse, eu vou me maquiar pra quê? Ah, porque tu não é evoluído, mas eu não sou mesmo. É verdadeiro que falou. Eu tô tentando, negão, eu tô atrás. Eu tô atrás. Mas se eu não sou evoluído, então prova. Eu falava 5 línguas, negão, quase 6. Mais porcamente latim, que era a língua que eu mais porcamente tapeava, né, se vocês falam na terra. Uhum. E aí, negão, fiz várias faculdades, eu fiz 4 faculdades. E tô aqui com o Exuzinho, como fosse um cabo, um soldadinho. Isso é pra vocês pensar. Vocês que gostam de ler livro espírita, virar camalhota, falar mal da religião dos outros. Fala mal da expressão alheia. Olha, negão. Pra trabalhar com certos sexomaníacos. Tá ligado, negão? Com outras pessoas aí, que faz outras anomalias psíquicas. É a língua que o povo entende, negão. Eu vou lá o quê? Rezar pra Jesus? Eu levo a palavra do Cristo? na torpez, não na chapação. Eu não chapo ninguém, porque eu luto contra a droga. Mas, muitas das vezes, eu tenho que me filtrar na droga da ignorância, da droga de piquenês da paz de espírito, da droga grandiosa da falta de amor próprio. Esses aí que são os fodidos. Dá o papo reto, negão. Tô no QAP, negão. Tô no QAP com o Chico. Tamo junto. É. Tamo junto. O senhor... Chegar pro senhor e falar assim, ó, seu tranca, eu vou pegar... Vamos deixar aqui claro aí que eu sou psicográfico com o senhor Edson. Eu tô ouvindo aí, eu sou Exu, virgemzinho, sou cabaço. Tá ligado, negão? Aí tô me ajeitando no seu Edson, mas eu gosto de deixar o negão bastante inconsciente, porque ele tem bastante conteúdo pra mim poder manejar. Mas quer criar um manejo. A mente dele me dá conteúdo pra falar, mas eu não vou perder o meu jeito. Foda-se o seu Edson, dane-se. Olha só, se eu chegar pro senhor e falar assim, olha, eu tô querendo destruir uma pessoa aí e tal, o senhor não dá um jeitinho aí pra mim? Vai tomar no teu cu, vai sentar numa tuna. Esse é o conselho que eu dou. Mas aí eu prometo pro senhor uma garrafa de uísque e um frango cortado. Sangue. Olha, eu vou te dar o papo pra você. Uhum. Vocês aqui na Terra tem todo um ataque de frescura. Esse negócio aí de matança, sacrifício de animal. O maior animal que é o maior de todos, que vocês dizem que é o racional, vocês matam todo dia degolado quando vocês pensam em comer a mulher do outro. Em bulinar a mulher do próximo, tá ligado? Uhum. Fala mal do patrão. Fala mal do vizinho. As maledicências humanas é a faca no pescoço daquele que pensa assim. Se você não está degolando pelo holocausto, o sangue derramado, sofrido do animal, o ser humano que pensa a maldade e executa, ou que nutre muita maldade, está num corpo de humano que raciocina, mas que vive através do instinto animal, de destruição, de diferença à vida alheia. E aí, o que, que você me diz? É pior. Não é uma questão de pior, é a mesma coisa, negão. Porra por porra, todo mundo vai ao gozo. Tá ligado, negão? Sim. Mas é muita hipocrisia nessa terra. O povo se apega nas palavras do Exu. Olha lá, fala palavrão. É. Esse é filho da puta, sou mesmo. Minha mãe é puta, tanto é que eu nasci, agora desencanei e tô vivo. Tá ligado, nego? Sim. Então o que acontece? O barato é esse, nego. O barato reto é ele. Vai cuidar da tua vida. Tu é espírita? Vai te fuder, vai cuidar da tua vida. Ah, que as palavras fluem no ar. Lei de reação que atrai atração. Vai te atrair através do Evangelho segundo o Espiritismo. Executando o teu caráter como tu é. Não fica aí te maquiando, não. Lacaiagem, porra. Lacaiagem. É fingimento, né? Lacaiagem, lacaio. E serve pros urbandistas também, vão cuidar da vida de vocês. Vai cuidar do teu barraco, vai cuidar do teu terreiro. Vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe. Vai ser um bom ser humano nessa terra. Fica te cansando fazer o bem pra quê, otário? Fica aí fugindo do mal pra quê, ô besta? Seja você. Respeita o cunhão, as bolas que tu tem no meio das pernas. E tu aí... Tu aí, mulher, que eu tô falando. É tu mesmo também. Respeita aí, que tem na meia das pernas essa tora aí, tá ligado? E segue teu rumo. Segue teu rumo, pai de espírito. Porque uma coisa é certa, esse mundo é dual, ninguém, mas ninguém tem paz no mal. Por ninguém ter paz de mal, o maior adoutrinador é tua paz de espírito. O livro que tu deve ler é a tua reforma íntima. Ponta. Ponta de lança, o resto é putaria. Putaria. Então esse é 9 horas, putaria 9 horas. Tem que, eu sei que de vez em quando falar e explicar, porque senão o povo vai achar que eu sou depravado. Isso é meia. Putz, pouco me lixando que vocês vão achar. Eu não vivo e não existo pelo que os outros acham. Eu executo. E a execução do meu trabalho é ser assim do plano astral. E a egrégora que meu aparelho hoje convive, são pessoas dignas e de muito mais caráter do que eu. Mas, de vez em quando, visita algum e outro aí que precisa ouvir esse tipo de coisa, porque senão não se acorda. Aí eu vou lá, Jesus te ama. Jesus te ama o caralho, né, irmão? As pessoas estão tudo fodidas. Estão pouco se lixando para Jesus. Estão vivendo seu diabo interno. tô dando força pra ele, tô em depressão, quero se matar, quero se degolar. Quero fazer um tumulto, como o senhor acabou de falar aí, quero botar uma garrafa de cachaça no Cruzeiro e matar um cabrito pra Exu, pra arrebentar a cabeça do outro. Você acha que eu vou falar o quê, né? Tem que falar a língua que ela entende. Mas eu não vou dar força pra ela. Eu vou dizer, olha aqui quem tu é. E vou dar a papagaiada toda no ouvido dela, até chegar no coração petrificado que ela mesma se fez. Aí depois, devagarinho, sem fazer lavagem cerebral, eu vou dar moral. Olha aí, negão. Tô fudido. Tu tá fudido também. Vamos continuar assim pra quê? Vamos crescer? Então vamos. Então não mata pra Exu pra fazer mal. Não faz baganha com Exu. Quer saber uma coisa? Não perdoa aquele filho da puta, não. Se perdoa você por não perdoar. Olha o atraso que tu tem. O atraso que tu tem é teu, não é daquele que tu não perdoa. Ah, porque eu quero vingança. Então vai tomar no teu cu. É simples, né? Exu é assim, pelo menos no meu grau. Quero deixar bem claro aos gravatadinhos de Umbanda e aos agarradinhos na, né, filosofia doutrinária que vocês estão falando com cabo, se fosse comparar o exército de vocês. Sou iniciante. Como eu não devo nada a ninguém, só devo a minha consciência. E Cristo, para quem lê esses papéis, que eu já li, negão, em vida eu li muito. Tá ligado? É. Nem todo conhecimento que eu sei do seu Edson. Eu li muito. Cristo está preocupado com o teu coração. O teu coração também fica podre, mas a essência não. Então todas as palavras que eu falo, proferindo, mesmo sendo aparentemente com força, quando sai, elas ficam podres e se evaporizam no tempo e no espaço. Agora, aquele que observa apenas os palavrão e ali guarda, é sinal que a merda está guardada no seu coração. O cenário... Tem alguém aí que está ouvindo que pensa? Pensa bem direitinho, olha, eu digo um conselho, posso falar de boa? Ô, oh, de boa. Ai, se fuder. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu não tô ofendendo ninguém não, nego, é meu jeito, eu tô dando papo reto. É, ué. Tô dando papo reto, é meu jeito de ser, agora se sentir ofendido, vai fazer o quê? Vai te agarrar no evangelho, vai rezar pra Jesus. Olha só, eu propus esse cenário... Bem, viu, que eu tô precisando de luz. Como é que é? Reza por mim também que eu tô precisando de luz. Tá certo. Não tem problema, né? Tranquilo, né? Tô de boa. Uhum. Papo fino. Não tem quebrada com nós. Uhum. Como é que é o seu nome, né? Como é que é a tua graça aí, colega? É o barato. Jefferson. Então tá, seu Jefferson. Dá a letra aí que é tu que é o professor. Ah, capaz. Olha só. Eu propus o cenário... do uísque, do cabrito e da troca, para o senhor poder falar um pouco sobre a ideia de a possibilidade do ser humano acionar o Exu para fazer uma maldade que ele queira e se o Exu faz realmente o mal. É, não, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender qual é o aspecto que você está falando. Se eu falar de vários graus de Exu, é o seguinte. Vocês têm aquela historinha de grau de evolução, de grau de ascensão, de grau de obscuridade, é isso? É isso aí. Mais ou menos, sei que o senhor tá entrando. Isso. Então eu vou te dar o passo C. Não, de grau de evolução, não. Eu tô falando assim, Exu por Exu é neutro, realmente? O senhor... Eu do caralho. Eu do caralho, né? Eu tenho meu querer, eu tenho minha vontade, não sou retardado. Mas aí que tá, quem fala isso é o ponto de vista de quem fala isso. Claro. O Exu neutro é energia. O Exu neutro é energia. A energia Exu, até vou falar agora que nem barão, tá ligado? É a protoforma, substancial, como uma cognição que vai formatar o teu ímpeto, que vai formatar a tua força psíquica. Isso é Exu na mente humana. Essa é a energia Exu. Não tem forma nenhuma de porra, nenhuma de religião nenhuma. Não é de Umbanda, não é de Quimbanda, não é de nada. Mas é do todo. Isso é neutro. Agora, no momento que eu sou um Exu de lei, deixando claro que eu não sou um Exu de lei, eu sou um Exu ainda meio que individualizado, tá ligado? Doutrina Espírita, Casa de Umbanda, eu sou orelha seca, corrente pisa, tá ligado, né, irmão? Tá aí fora. Tá ligado o que eu tô falando ou não? Se o seu Tata Caveira chama de um Exuzinho qualquer. Olha, negão, aí o problema é dele. É o jeito dele, talvez. Não, é a forma de falar de cada um, né? Mas eu entendo, tô ligado, né? Não, com nós, entenda. Exu não é dodói, porque eu entendo a gíria do cara. É. Eu entendo a gíria do Tatá, ele não tá errado. Quando ele fala Exuzinho qualquer, ele tá certo. Ele não tá diminuindo. Ele está engrandecendo, porque eu sou em qualquer. Eu não sou preso ao que o ser humano fala. Eu não sou preso às regrinhas humanas. Aqui é a terceira dimensão. Porque se eu sou preso aqui, né, irmão? Aí eu não sou um Exuzinho qualquer. Eu sou o Exuzinho, aquele que é dentro do teu bolso. Eu tô assim, o Exu, aquele que é dentro do teu preceito. Esse é o fudido. Esse tem que se fuder também. Tá ligado? Então eu sou Exu qualquer. Então vou dar o papo reto como se fosse o nome aí de uma outra entidade que eu respeito e que é um Exu de lei, eu tô ligado qual é. Ele tá certo, é um Exuzinho qualquer, né, irmão? É que vocês na Terra muitas vezes se pegam mais a palavra figurativa perante a expressão do psiquismo do médium, mas eu pego da essência do que o Exu está falando. Qualquer Exu que diga que outro Exu é um Exuzinho qualquer, está tentando dizer que é um Exu livre. Está em crescimento, se o Exu de lei está em crescimento. Agora, se vocês começarem essa papagaiada de vocês que Exu de lei é grandão, é barão, mas fode a vida, né, irmão? Que Exu é ele? Exu Maria vai com as outras? Eu não sou Maria vai com as outras. Se eu fosse Maria vai com as outras, eu tava aqui pra, pregando a palavra do Senhor, que nem seu Edson. Foda-se o seu Edson. Entendeu, negão? Mas eu respeito o negão. O negão permitiu ouvir, ouvi toda uma conversa aí com o Benedito. Mas eu dei uma morte, olha. Estão me convidando pra conversa pra porra aí. Eu não queria falar nesse negócio não, negão. Ser sincero, eu fui convidado já faz uns meses aí, eu não queria falar não. Aí Benedito veio, não fez lavagem cerebral, mas deu o papo reto. Então tá, então vou falar mais o seguinte, é o meu jeito. É. Meu jeito, não vem me adotrinar. E aí, tô aí. Uhum. Eu não sou um retardado, eu sei muito bem o que eu tô falando. Mas se o povo pegar bem no que eu tô falando na essência, é. Eu tô dando o papo reto, não tô dando o papo verdadeiro, a verdade absoluta. Uhum. Então é o seguinte, né? Vai muito conceito psicológico da egrégora funcional do agrupamento que o Exu corresponde. Aí ele é neutro. Como assim neutro? Porque ele tem que obedecer à egrégora dos egos, dos carnados e até de alguns desencarnados. Agora, no meu caso, como Exu cabo, como se fosse um cabo, um soldado e subiu para cabo, eu não sou tão neutro não, né, irmão? Mas eu não fico assim, almejando a ascensão, vendo anjinho tocando harpa, não. Porque se eu for ser neutro, né, eu sou Maria vai com as outras. Eu sou retardado. O vento me leva para onde ele quer. Levar o caralho. Se eu tenho duas pernas, eu sei bem, muito bem onde é que eu peso. Se eu tenho dois olhos na cabeça, eu sei muito bem o que eu peso. E se eu for neutro, Deus é retardado. Porque ele está dando para um cego executar alguma coisa de luz. Eu não vou ter minhas experiências. Eu pego, o povo da Terra parece que não pensa, é tudo meio doido. Tudo meio babaca. Mas aí vem aquele negócio, para não chocar com o que já foi falado aí, que estão me dizendo aqui, que tem outros aí que já falaram, que é neutro. Mas isso aí... Não, mas o senhor falou também, é só o ponto de vista, né? Mas é ponto de vista, né, irmão? É... Não é só ponto de vista, é egrégora. Se eu vim num outro médium meio depois, daqui a uns 30, 40 anos, pela incorporação, que a egrégora necessita da minha neutralidade, eu vou dizer a mesma coisa. É. Eu sou neutro. Aí o Exu tá mentindo? Não tá mentindo, negão. É um momento dele de neutralidade. É um momento dele de crescimento também, só que o crescimento dele não é pra fora, é pra dentro, né, irmão? A ascensão dele é para dentro, não é para fora, né? O se refazer é para dentro, né? O feito que é para fora. O fato sempre vai ser para dentro, meu irmão. O Exu, para ser neutro, ele é o fato do que é. Ele não é o feito do que faz. Tá bom, tá charada, o resto é balela. O seu tranca-ruas, ele trabalha com a função de defesa e ele fica ali na coroa da encruzilhada. Na coroa da encruzilhada entre dois polos positivos, né? Que é a do seu sete encruzilhado e do seu marabô. Olha, negão, esse é você que tá falando. Mas o senhor trabalha, ele trabalha com defesa por ser tranca-ruas. O senhor trabalha com qual função? Você tá se apegando no nome. É. Aí que fode tudo. Ok. Não, mas o nome passa uma definição. Passa uma definição do caralho. Imaginar de vocês, criança, infantil. Valeu. Vai jogar a bolinha de gude, vai. Vai aprender a botar lá no boquinho, no buraco. Não no cagado, naquele que é na terra. Tá ligado, né? Sei. Não tá pra ti. Sua definição se pega e se prende num Exu, Maria vai com as outras. Aí sim. Aí eu vou dar uma conotação Exuzinho. Bem Exuzinho mesmo, Maria vai com as outras. Como destranca rodas. Que não é fingimento. Mas é aquele Exu que é um pouquinho abaixo de mim, não porque eu sou superior. Mas é aquele que se vende pelo um gole de cachaça, charuto na encruzilhada, aparelho todo fudido, quer fuder Deus todo mundo, e o Exu tá lá, que nem um retardado cara de bobão. Aí eu concordo com você, tá ligado, né, irmão? Aí eu concordo. Agora, qualquer Exu que se preste, né, irmão, ele pode ser um destranca-rua. Ele vai respeitar o orixá da coroa do médio, o de Jajuntó, vai respeitar todos os processos. Mas ele não vai deixar de ser um autônomo de sentir as coisas. Senão ele é outro retardado, cego guiando cego. O manejo, negão, sempre vai sair perante a providência divina, perante o Deus que vocês falam, Jesus, o Buda, o nome que vocês querem dar, não te testando, mas provando-se por si mesmo a tua essência, da tua coerência moral, de fazer de um feito o fato realista, presente dentro de você, para depois se tornar um fato transparente por você num feito de execução que tu faz. Tá mó da charada, vocês confundem todas essas porra. Aí eu vou estar me prendendo a sete encruzilhadas, mora boa, caralho. Se eu tiver que trabalhar no seu Edson, com tiriri e pombagira, eu trabalho. Eu não me prendo a nada não, negão, eu sou livre. Isso aí são conceitos de livro. Se eu me basear pelos conceitos de livro, vocês vão viver pendido benção para Exu nessa encruzilhada. Vocês vão viver virando quatro pés, virando aí cambalhota, para Exu fazer alguma coisa. Como se o ato magístico fosse muito mais forte de que a magia é de ser natural por si mesmo. Tá dado toque, negão. Esse segundo que eu falei de ser natural por si mesmo é que faz o Exu destranca a rua se entrecruzar vibratoriamente, se assim existir o conclui de respeito mutuamente com outros Exu. Mas não, vocês leem um livro e se apegam naquilo ali com a verdade absoluta. Aí é uma cruz que queima, queima na testa de vocês. E acabar derretendo o nariz até o umbigo. Dá até o papo, né, irmão? Eu tô tomando aqui uma gelada da boa. Então a função, não, assim, pra quem não entendeu, a função do seu destranca. Tá ouvindo, negão? Né? Não é água, não, porque quem toma água é passarinho. É água que o passarinho não bebe, então. Ah, nem deve. Toca o barco. Pra deixar claro, então, pra quem não entendeu a diferença de função entre o senhor tranca-rua e o senhor destranca. Entenderam, mas fala aí que é bonitinho. É, qual que é a diferença da não função? Há, não há diferença. Não há. Na verdade, não há. Uhum. Eu tô do meu lado pra vocês. Agora, pra vocês em si, há uma leve diferença. O Exu destranca-rua. O Exu destranca-rua. Trabalha nas merda guardada. O tranca a rua na merda proferida. E vice-versa, né? Eu não estou me desdizendo, não, que eu falei do começo, mas que eu posso estar falando diferente. Eu sei que o que escuta isso é LG. São tudo filho da puta. Repito, posso falar, né? Sim. Filho da puta. Que isso? Mas, negão, pelo menos da puta do teu pai. Eu estou falando alguma merda? Ah, mais ou menos. Mais ou menos o quê? Ah, que puta que não dá pra um só, né? Dá pra bastante, e por dinheiro ainda. Olha como funciona o conceito humano. É, então. Que dá pro dinheiro. E aquelas putas que são estrupadas, fudendo com o homem e pensando no negão lá na esquina. É o quê? É. Eu fiz questão de dar esse toque aí pra quem escuta e tá se incomodando com os palavrões de tranca-rua. Esses aí são filha da puta. É, então. De certa forma, somos todos prostitutas do sistema, né? Que a gente vai deixando... Vocês são prostitutos da existência e são vagabundos do sistema. Oh, valeu, graças a Deus. É o papo, pensa no que eu tô falando. Eu tô ligado, eu tô toda hora te tocando isso aí porque eu fui filósofo, né? Tá certo. Eu morri lá com 80 e não sei quantos anos, 86. Digo pra você, eu estudei filosofia, eu me formei nisso aí. Mas isso é verdade. Nós somos vagabundos do sistema. Somos prostitutos da existência. Por que prostituto da existência, negão? Porque nós não existimos com a realidade. Nós vivemos com o quê? Com inqualidade, negão. Nós sobrevivemos na vida. Vamos filosofar um pouquinho? É bem leve, papo bem reto. É esse o barato. O ser humano é infeliz porque sobrevive, essa porra de vida. No momento que ele começa a viver a vida existindo como autônomo de si mesmo, aí ele é um ser humano satisfeito com si próprio. Um ser humano feliz e alegre pelo que é, pelo que tá. Pronto. Não tem volta, não tem curva. Vai fazer o quê? Enquanto isso não se torna realidade na consciência humana, vão é se fuder. Na consciência humana, o que que a consciência humana pode mudar? De que forma a gente pode ativar uma mudança na consciência humana para que coisa ruim não aconteça? Negão, em primeiro lugar tem que trabalhar essa porra de posse. Posse pela saber, pelo saber, pelo saber. Vocês querem saber de tudo, sem se conceber. Quem muito sabe, sem se conceber naquilo que diz ser, não é ignorante, é burro. E fudido. Burro fudido, porque descansa no sol, queima todo o lombo, tá ligado? Sim. Eu tô te dando papo, né, irmão? Porque já me disseram, já me passaram a tua ficha corrida e me disseram que tu é do tal, de pensar. Tu é de, tu tava falando com o Exu, mas tu pesquisa lá na tua mente os teus baratos. Já me passaram a ficha corrida tua, seu Jefferson? Já. Então dá teu fado aí que nós estamos na dança. Tá certo. Então, qual que é o comportamento acertado para quem quer honrar o Exu que carrega no seu oráculo espiritual? O pensamento acertado é aquele que te dá paz e que te tira da pretensão. Ponto. O pensamento acertado é aquele que te dá paz e aquele que te tira da pretensão. Se eu continuar, negão, aí eu sou outro palhaço, virando cabalhota no circo pra fazer as pessoas rir. Te dei o papo reto. É. Continua com a barba. A pessoa quer trabalhar com Exu em casa. Alguns dizem que a falta de assentamento pode ser um problema, e por isso que é feito em lugares específicos. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, negão, vou te dar um modo pra você. Você titula o certo perante o teu estado que tu mora, regional, geográfico. A tua paz é para todo mundo? Não. Então como é que isso vai ser pro plano espiritual, que é muito mais amplitude? Quem é que ditou essa porra dessa regra? Que Exu tem que ter assentamento firmado para ser Exu e para executar algum trabalho. Nós entendemos, né, que o assentamento é necessário, é bem necessário. Quando? Quando? Existe uma coletividade, uma egrégula coletiva que te procura. Agora, para aquele médico que já se acha em si mesmo, o assentamento já está feito. O papo está reto, negão. Entendi. Papo tá reto, eu tô te dando papo reto no teu nível de entendimento. Agora, se os outros não entender, foda-se. Só puxar a porquinha pra frente e pra trás, senão fazer cosquinha, sabe aonde, né? Vai o gozo. O mal do ser humano nessa vida é não saber gozar, sabe disso? O que que é? O mal do ser humano é não saber gozar. O ser humano tem espasmos visuais. Espasmos auditivos, mas não tem o gozo do coração. Alguns mais afoito, que vivem na putaria mental, mas na beatice demonstrativa, vamos dizer, olha lá, ó, eu e Egum falando, mas realmente eu sou morto, então sou Egum. Não tá errado, não. Olha lá, é um obscuro falando, realmente eu trabalho nas trevas, vai escuro. Não tá errado, não. Mas eu não retiro o que eu digo. A fomentação humana é não saber gozar na vida. Gozar por si mesmo, negão, não é bater uma punheta ou bater uma sirica, tá ligado? O gozar, na verdade, negão, é gozar consigo mesmo, rapaz. É ser feliz. Mas aí vocês, o que que acontece? Fala com o Exu, fala esses nomes normais para quando vocês estão nos bar, para quando vocês estão mais relaxados, estão mais de cara limpa. Fala esses nomes quando vocês estão no campo de futebol, quando vocês estão desamiga, você não se ofende. Agora, quando o Exu fala, vê essa putaria da internet, essa porra aí, algumas vezes ajuda, outras atrapalha, olha, vocês ficam dodói. Aí eu mando sonoramente, tem que tomar no cu a seco. Já seco, né, irmão? E com caco de vidro. Pra ver se sente como ser humano, não como pedaço de carne. Tô falando pras mulheres. Você se sente também como ser humano, não pedaço de pênis. Isso serve pros homens. Agora, se você se sentir não tua vulva, nem muito menos o cabacinho do teu pênis, tô falando pros homens e pras mulheres, tá ligado, negão? Tá. Mas se sente todo o corpo, toda a tua alma prazerosa, você vai ver que o que te afumenta a excitação é o prazer de existir na vida. É o prazer de viver a vida, negão. Isso só você calcula, não é Exu que te dá. Nem orixá, nem ninguém. Pra orixá dá isso. Pra um Exu te dá, negão, com todo respeito, você é um escravo. Um escravo da vontade alheia. Então continua aí nos teus espasmos. Ora dá, ora paz. Dá, ora paz. Ora dá, ora paz. E continua te fudendo, filho da puta. Esse é o ser humano pleno que o senhor tá falando. Não em plenitude. Pleno no seu umbigo. Infeliz, triste, escravo. Escravo de religião, escravo de Exu, escravo de orixá. Somos fanáticos, delirantes, que muitas vezes confunde a fé com amor de verdade. Porque quem ama de verdade o seu orixá, né, não? Tá pouco se lixando, tá cagando aquele troço duro do evangélico pra outro aí que tá falando mal. Uhum. Quem ama seu Exu de verdade, principalmente Exu, respeita a sua existência. Porque o Exu, né, não, é a força propulsora, elementar do teu ímpeto. Já teve um fé da puta aí também, que trabalhava na nossa linha mais ou menos, mas levou mais pro lado da psicologia, tá de Jung, não é isso, né, não? É. Ele já fala, já chama isso já de força psíquica. Mas não é o psiquê, é a força que proporciona o psiquê. Isto é Exu em essência, sem perna, sem braço, sem aparência, em essência pura. Quando o Exu se demonstra em aparência, pode ter certeza que vem através dos arquétipos. Do orixá ancestral, dos ajuntó, ou se não, do orixá da tua coroa. Aí já monta um Ogum, uma ensanha, aquela coisa toda. Aí vai criando o quê? A personificação humana. A personalidade individual. Isso em essência. Agora, se vocês quiserem levar para o lado religioso, a gente pode tentar. Vai de boa. É você que dirige a barca. Tá ligado? Vai navegar, negão. Navega que é bom. O senhor, então, aprova uma manifestação mediúnica fora do local apropriado para isso? O que, que é o local apropriado para isso, para você? Aí é uma coisa muito ampla, dentro do umbigo das pessoas. É, realmente. Se eu aprovar, e se eu não aprovar, vamos falar para os espíritos, para os umbandistas, negão? Sim, senhor. Eu vou falar de boa para quem trabalha com a espiritualidade. Se eu disser que é errado, então pare com o evangelho no lar. Porque por mais que não há manifestação, há toda uma movimentação de trabalho, porque os teus obsessores estão ouvindo a porra. Eles estão sendo tratados, estão ouvindo a ladainha. Estão ouvindo as tuas lamentações e também estão notando a tua reforma íntima. Isso não é um tratamento, negão? Sim. Então, só que é um tratamento de desobsessão moral e ético através das propriedades que tu nutre no coração. Não é um trabalho de desobsessão pelo que o ego vê, pelo que o ego fala e pelo que o ego toca, para assim tua consciência entender que é verdade perante a expressão conveniente que tu atua. Tá mais claro qual é? Sim. Eu tô ligado que tem um monte aí de olho vesgo aí, que estão tudo de olho. Pouco me importa quando é que isso aí vai ser, como é que é, não é postado, botado. É, lá, sim. Vai ter um monte de olho vesgo aí, tudo pá, qual é que é, destranca-rua, não é, destranca-rua e não é, né? Foda-se. Tô de boa, eu continuo sendo eu. Vocês estão se perturbando aí que vão sair da linha de vocês. É como diz um tio, Senhor, Capela Santa. que ele fala, né, quando dá aula pra Exu, porque Exu também tem aula, viu, né? Olha. Nenhum Zé Mané, não. Tudo que um Exu realmente fala, e se é um Exu incorporante e incomoda o povo, acentua, não aborrece, mas a ignorância de quem é. Acentua a ignorância de quem é. Tipo, se eu falar e as pessoas se incomodar, acentua a primeira coisa, que a tua verdade é fragmentada numa mentira. Tá te incomodando por quê? Tá dodóizinho por quê? Porque eu falei, velho da puta, vai te fuder, vai tomar no teu cu. E aí? Não tem isso? Não fode? Não tem cu? É porque eu falei? E o resto das coisas que eu falei? Te incomodou por quê? Você tá entendendo, negão? É assim que funciona a mente humana, é infantil. É conveniente. Enquanto o ser humano não sair dessa infantilidade de que ver entidade como macaco no picadeiro, não estou dizendo que nós somos. Estou dizendo que o ser humano quer ver isso. Para ter credibilidade no seu amor próprio, fode tudo, negão. Fode tudo. Porque religião que purifica, o primeiro passo é se libar da própria religião para alcançar a sua religiosidade. E como se livrar da própria religião? Respeitando a religiosidade alheia. Tornando em amplitude a sua religião ao ponto, negão, de que tua fé não seja cega, seja raciocinada. De que tua crença não seja pegada, seja liberta. Mas isso ainda é um pouco longe para a humanidade de hoje. Criança é carente de chupeta. Então continua chutando o balde e chupando o teu dedinho do pé, vai lá que te acalma. Continua, né, irmão? Pode até ficar meio assim como jeito de falar, mas é a minha forma, né? Eu não vim aqui fazer figurinha bonitinha, que sou Edson, é todo escrever coisinha bonitinha, poesia, papapá, pupupu. De vez em quando, quase eu choro, viu, né, irmão? Quase eu me emociono. Mas o problema é dele. O romântico aqui é ser o Edson, não eu. É. Palavras que podem excitar a sensualidade devem ser censuradas, diz o povo que procura a espiritualidade através de um conhecimento que um espírito pode passar. O que o senhor tem a responder a eles? Pega seus livrinhos espírita, aí é pra foder. Eu vou dar o toque pra você. Uhum. Palavras que instigam a sensualidade. Como é que eu vou instigar algo que você não nutre, nenhum? Uhum. A reforma íntima é tua, quem me ouve, não é minha. Então, vocês não devem pegar e tampar os ouvidos. Vocês devem se vaporizar desse planeta. Entendi. Mas, não. Como? O que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, é mexer ali no vespeiro ali. A gente não quer que mexa. É hipocrisia, negão. Entenda. Vou dar o papo pra você. Vai lá. Teve um barato aí com o Benedito, que ele gravou num esquema aí, um negócio que é tudo amplo, amplitude, tudo, papapá, até eu falei dos nove aí. Os nove é amor, né? É bom, tem que ser de mansinho com o carinho, é bom. KY, depois que foi inventado, tudo é fluido. Ah! Aí o povo se comenta, ah, mas o cara lá fala em foda, eu já penso lá que tô metendo. Fala. Ah, que o cara falou em cu, eu já penso, tô comendo, tô cagando, sei lá o quê, né? Que tem uns que cagam pra dentro, né, negão? Ah, é? Sua, tem. E aí é cada um na sua. Mas e o que é que acontece? Eu posso excitar, porque eu sou energia, e trabalho na energia Exu. E esse é meu trabalho. Eu digo, toma. Agora, quem pega é você. Eu não tenho nada a ver com isso. É eu que sou teus braços? É eu que sou teus ouvidos? Não, é eu que sou tua vontade, o que tá te incomodando? Então vai bater uma punheta pra te aliviar. Vai tocar uma ciririca pra te encontrar melhor. Agora tô falando bem do lado sexual mesmo, porque o povo é pervertido. O que mais eu vejo, negão, é falso biado. Se escondendo das palavras profanas do mundo. É, realmente. Mas vive nutrindo a putaria dentro de si. Ah, vamos se catar, negão. Vamos tomar no cu. Ou seja,